Para o taxi do Gol 170, 179 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, 4 horas de autonomia. 170, livre táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 3. Afirmativo, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 395, 1170, 613 no ajuste. 1510, ajuste no 0 no 3, voa direto Serra Vita 366. 2500, 1013, a missão está entrando na base pela direita visual. 8 no 2 não tem condições de efetuar a R-Nave? Bem mais fora do treinamento, a gente vai ter um estágio de acionamento depois do nível 1, pode ser ou atrapalha você? Negativo, reporta para modificação. Ok. Direto inicialmente mantém a proa de duna e aguarde. Salvador, Gol 1170, ponte perto. 1170, alinhar e decolar, sistema 0, vento campo. Calibre brilhante, decolar o Gol 1170. boa noite, Salvador, boa noite, oficial. Tudo mais, o Zero Seven, eu estou com o Cabo de Lisboa e Black, Cabo de Copy 2507, approved de Lima Papapapa Tango, vai a peso Luan 0 until Vipar, then upper Whiskey 10 after flight plan route, flight level 330, book of departure is Vipar transition, take off from 10, left turn, Cock 51 46, Sábado departure 19.8. Portugal, 2507. Pouca departure, Zipar transition. Pouca, Papa Uniforme, Charlie Alpha, Zipar transition. Zulu, Índia, Papa Alpha Romeo. Pouca departure, Zipar transition. Tap 2507. After departure, left turn. After departure, left turn. Se tiver current, você pode fazer a pelo push gate elétrico. Bom 1970 na escuta. Frequência do controle, por gentileza. 1-9-1980. 19-0. Boa noite, voo 1-1-7-0. Voo 1970, passo nível de voo 065, eu sob contato visual. Suba para o 370 na saída PUCA. 370 Puka, o gol 970. Escuta. 8-2, a pro do marcador externo facilita sua aproximação? Afirmativo, pode deixar que a gente voa visual. Chaca, pia, se pode. 8-2, tá a critério, então. Ok, gente, obrigado. Estou no 170, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, obrigado. Qual o campo, gol no 8-1-2? Gol no 8-1-2. Ter sido autorizado até no 1500 pés, agora de transferência para a torre. Quem está aguardando? Dois, chama Torre Salvador, frequência 9895, bom pouso. 1895, obrigado, uma excelente madrugada. Torre Salvador, bom dia, 1892, sai Gerabax, da pista aliás. Autoridade baixa, semana final, no 8, gol no 8-1-2. 7, reporta final. 18-12 avistado, pouso autorizado, vento variável 2-9. Ele pode ficar de gol. Ou no 8, no 2, no solo 09, para a direita, manter a minha escuta, táxi lento via alfa, manter, reporte antes da Juliette. Táxi lento via alfa, reporte antes da Juliette, na sua escuta, gol, no 8, ou no 2. Informação Charlie confere, autorizado Salvador para Guarulhos, nível fez 190, Taubaté, nível de voo autorizado 360. Saída da Eolê da Motiva, decola da Pistuna 0 com primeira curva à direita. Transponder 5162, controle Salvador operando a frequência 119, decimal 80. Autorizado Salvador Guarulhos, na frequência 190, Taubaté, o nível 360, saída da Eolê da Motiva. Recorda 1-0, curva direita, o código 5162, o controle 1980, voo no 1-73, portão 8. Voo no 1-73, o planejamento está correto na posição 08, chame pronto. Está pronto, voo no 1-73. Obrigado. Cliente, voo no 8-1-2. Gente, mantenha a posição, vai aguardar a liberação do gate 1-1. Aguarde. Aguardando a liberação do gate 1 no 1, no 8 no 2. Salvador. Copy 2507, report text. torre é o Noite para 2? Prossiga. Entrou em contato com a companhia para ver se o avião era da Gol, para saber uma previsão de push, mas parece que não é da Gol não. Tem uma previsão de push desse colega aí para a gente poder encontrar? Já está em push, é o TAP. Ele já está em push, vai iniciar o taxi dentro de um instante. Ah, ok. Eu não estou enxergando nada. Então tá, obrigado. Take it back. Portugal 2507, clear the line up and take off. We wind is 040 degrees, 029. São 38 no meia, informação diária. São 38 no meia, adiciona a identificação, desce para 2.500 pés, ajuste no 0 no 2, direto Serra Vito 366, reporta passando mesmo. Autorizado 2.500 no 0 no 2, vai reportar passando Serra Vito 366, 38 ou no meia, tá? Salvador, voo 1178 para FUT, 1173 para FUT, vem funcionamento, coisa mais. 1173, Codec, Pistola Sanitária. Obrigado, Imperação, tem ataque com 1173. Portugal 2507, Boeing 87, contact now the port control 119 decimal 80. Squawk code is 5146. 119 80 and say again squawk please. 164. Please say again squawk. Again, this squawk for Portugal 2507. 5146. 5146, and Portugal 2507. Bye bye. Salvador, good evening, Portugal 2507, climbing flight level 330. Portugal 2507, we're in contact with the course, climbing to 330 via Puka departure. Via Puka departure, climbing flight level 330, Airport Portugal 2507. É 0413, Alvena Galeão. Ajuste no 0 no 2, direto Serra Vida 366. Simão 95, ajuste altímetro no 0 no 2, bom voo. 0 no 2, autorizado o ataque da Portugal no 0, patinho de voo no 1-1-3-3. É 3520, assina a identificação, desça para nível de voo 050, voando 3, do Serra Vida 366. Desça 050, Serra Vida 366, não para o 3520. Salvador, bom dia, voo 1173, pronto, não posso esperar o zero. Voo 1173, a linha cola, vento variável 3-2. A linha cola, voo 1173. Portugal 2507, contact the relative sensor frequency 126.85, if unable 12545. We say get frequency? 126.85, backup 12545. 126.85, backup 12545, Portugal 2507, bye bye. Bye. Voo 973, decolado 35, 119.8. 198, bom dia. Pro Salvador, bom dia, Gol 1173. Voo 1173, contato radar, submantém nível 360, voa Leda. 360, Leda, 1173. Chama 368 no meio, chama a torre 1895. 1895, hein? É. 3170, autorizado RNAVE, reporta passando a CRV 2366. Autorizado RNAVE, reportarei passando a CRV 366. Boa noite, 138 no meio. Boa noite, 138 no meio. Prossiga. Achado que estava final já visual 38 no meio. Quem avistar, pouso autorizado. Vento variável 3 metros. Autorizado, pouso 38 no meio. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3601. 3601, confirme. Afirmativo, só para adiantar aqui, subida prevista, por gentileza, Congonhas. Confirme, aerovia. Zulu 10. Na Euleta Mótica. Obrigado. 1173, chama Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Recife 251238, bom dia. Na 3520, desça para 2500 pés, ajuste no 012, autorizado o RNAS, reporta passando do Sierra Vita 366. 2500 pés, no 012, reporta 366, tá? 3520. Libera a direita, mantém a escuta, táxi via Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, tá? 3896. Na 3170, chama a torre 1895. Torreta 3170, final 3, pouso baixar travado. Tá 3170, avistado, pouso autorizado, vento variável 3 nós. Autorizado, pouso, porta 3170. Serviço 366, tá? 3520. 3520, torre 2895. 295, sai daqui a pouco, 3520. Eu vou 561, portão 1 para Palhão, sobre a direção em Pontear Galhão. 1561 no chão pra Copa Galeão, tá sempre da Delta? Sempre da Delta. Autorizado Salvador Galeão, via P9857, nível de voo 360, saída da El Leda Irume, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, transponder 5174, controle Salvador, operando frequência 1119.80. Campo autorizado, 310 para o Galeão, obtendo a lembra 7, Gael Leia da Irume, curva na direita após a decolagem da 10. 5174, 19-8. O 1-9-0, o cotejamento está correto, na posição 0-1, no chame pronto. Camarão. Escuta, viva na Fox Alfa Juliette para a remota 14-3-1-1-7. Salvador, bom dia, tá 3520, estabilizado a aeronave da 1-0. Tá 3520, avistado, pouso autorizado, vento variável, 4 nós. Livre, pouso 1-0, tá 3520.